DJ Alfist e tua Atalaia. Chega mais, é só chegar. E aí mano, licença aí, ela é Atalaia na casa. Minha esperança é o som, mano. Está no meu Salvador. E aí Alfist, minha esperança. Satisfação colar. Está no nome do Senhor. É só chegar, é só chegar. Minha esperança está na força do rei que tá. Está no meu Salvador. O criador do que há. Minha esperança está na força do rei que tá. Está no nome do Senhor. O criador do que há. Tudo que eu vejo, desejo, espero o tempo perfeito. Eu tenho minha confiança e não mudo meu jeito. Por tudo que passei, acredito, eu vivo pra falar de Cristo. Resisto, insisto, antes de parar eu espero. Eu sei que a porta se abre, só vence a guerra quem não se comporta como um covarde mais. Pensar em parar, já pensei, e por que não? Hoje eu sei que só vou parar no fim da missão. A promessa tem que se cumprir, eu creio nisso. Vivo pra testemunhar o amor de Cristo. Já experimentei do poder, eu sei como é que é. Posso desistir de tudo, mas não largo minha fé em todas as coisas, nunca nada me faltou. Porque sua misericórdia me alcançou. Quem vive pela grana, morre pela grana. Quem vive pela fama, cê sabe, se engana. Vive sem rumo, caminha sem direção. Só vê o que quer ver no mundo de ilusão. Eu não, eu sei do meu chamado, meu chegado. Fica ligado, fica esperto pra não ser enganado. Minha esperança está no meu Salvador. Pra mim assim, nem acredita na obra que Deus fez um dia na minha vida. Eu posso cair, mas nunca paro de lutar. Falo o que quiser de mim assim, pode falar. Meus inimigos vão ter que se conformar. Eu não tô nem aí, demorou, deixa pra lá. Não perco tempo, nem fico dando explicação. É isso que o diabo quer, me ver no chão. Aqui tem muita munição, meu rap é certeiro. Eu sou justificado pelo sangue do cordeiro. Enquanto a cachorrada late, eu tô passando. Enquanto você chora, eu tô comemorando. Quem ficar vai presenciar minha vitória agora. Você paga um pau pro meu som, acha da hora. Pode crer, muita gente hoje pensa diferente. Virou meu aliado, por onde eu passo me defende. Mas minha luta não é daqui, é espiritual. Meu inimigo é invisível, não é carnal. Jesus me deu poder de reação. Então se prepare, vem chegando a revolução. Minha esperança, DJ Alfist, está no meu Salvador. Da Laia, licença pra chegar, mano. Está no nome do Senhor. Eu vou nessa. Força do rei que tá. Está no meu Salvador. Criador do que há. Minha esperança está na força do rei que tá. Está no nome do Senhor. Criador do que há. Minha esperança não naufraga com a dor. Luta contra o ódio, ódio vence com amor. Não é sujeito ao tempo, o tempo nunca acabará. Minha esperança é o que foi, que é e sempre será. Eu creio em quem vale a pena confiar. Morreu pra eu viver, sofreu em meu lugar. Eu sei que todo gueto tem um mano só. Que vive sem ajuda, em crise de dar dó. Alguém que desistiu da luta e sem perceber. E de repente, mano, esse mano é você. Escuta o que eu falo, presta atenção. Que entre pelo ouvido e vá para o coração. Existe um Deus no céu que bota fé em ti. Que deu o Filho Santo pra salvar a ti. Se você me entende, mano, então tem que agir. Levanta, fica em pé, nunca vá desistir. O mundo é mesmo louco, mas não vá de bonde. O mal vai te caçar, negão, não importa onde. Faça a escolha certa, pense no futuro. Deposite a esperança em quem é mais seguro. Minha esperança está no meu Salvador. Minha esperança.